nós vamos construir uma casa aqui. E como você vai ajudar com um tijolinho? 5 associados. Nação São José Providenciai. Acesse agora mesmo o site padrereginaldomanzotti.org.br ou ligue para 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1. Olá, queridos ouvintes, aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Torne-se um associado. Nesta quinta-feira, o olhar eucarístico. E quero fazer um convite. Ligue para a nossa equipe. Ela está pronta para acolher sua ligação. Não deixe para depois. Ligue agora. 0 operadora 41 3221 6060. Eu repito. 0 operadora 41 3221 6060. Evangelizar é preciso. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. Filhos e filhas da Hora da Misericórdia, povo amado de Deus, felizes somos nós porque temos um Deus que nos ama. Nessa Hora da Misericórdia é a hora em que você pode ter uma certeza: o coração de Jesus está aberto, dilacerado de amor. Obrigado àqueles que ligaram e rezaram comigo o Terço da Misericórdia. Como faz? É fácil, é ligar 0 operadora 41 3221 6070. Escute o que foi deixado na plataforma. A sua bênção, Padre Reginaldo Manzotti. Eu sou Eliana Marta, de Patinga. Ouço o senhor pela Rádio Vanguarda 1170. Estou ligando para dizer que eu alcancei uma graça. Há mais de 36 anos eu fumava. E meu neto, Gabriel, quando ele leu no maço de cigarro o que a doença causava, ele disse: vó, para de fumar, porque isso faz mal, eu não quero que a senhora morra. Aí, padre, eu pensei, comprei o remédio, parei de fumar. Já vai para mais de 2 meses que eu não ponho um cigarro na boca. E graças a Jesus, eu nunca mais hei de pôr um cigarro na boca. Obrigado, padre, por ter me ensinado a ler a Bíblia, a interpretar a Bíblia. Obrigado por o senhor existir, Padre Reginaldo Manzotti. Obrigado. Há mais de 4 anos eu ouço o seu programa. Amém. Deus abençoe. Um abraço ao povo de Patinga, do Vale do Aço. Filhos e filhas, Bíblia aberta. Cartilha de oração. A palavra do Senhor é bem firmada. Texto de hoje, João 3, 31 a 36. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. Quem é da terra pertence à terra e fala as coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Ele dá testemunho do que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois ele dá espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele, porém, que se recusa a crer no Filho não terá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre eles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O processo de reconhecimento de Jesus ressuscitado não foi fácil. Foi acontecendo em meio a fadigas, dificuldades. É um caminho difícil da fé. Segundo a mentalidade da época, quem morria na cruz era tido como um amaldiçoado por Deus. Então, como podia ser diferente com Jesus? A experiência que ouvimos hoje nos fala que Jesus diz: é preciso nascer do alto para entender, do alto para compreender as coisas de Deus. A missão consiste, a de Jesus, em dar testemunho do que ele aprendeu do Pai. O diálogo que ele trava com Nicodemos é uma oportunidade que Jesus tem de explicar sua origem e missão. Nicodemos representa todos nós que precisamos fazer a experiência. De novo, uma palavra que, se você se deu conta, a semana inteira apareceu: nascer do alto, deixar as coisas pagãs, deixar os costumes antigos, fazer a vontade de Deus. Repito, são palavras que ganham um significado novo na perspectiva da ressurreição. Nascer de novo, nascer das coisas do alto, deixar para trás costumes pagãos, deixar para trás hábitos errados. Esse é o apelo do ressuscitado. Se quiseres teu poder manifestar, ao teu toque tudo em mim se mudará. É a ressurreição. Cegamente me confio ao teu socorro, pois somente em teu colo descanso. Em teu colo descanso. É o mistério do renascer. Eu te peço, faz, Senhor, tua obra em mim. É essa obra de transformação difícil. Mais conforme o teu amor. Viver mais conforme Deus quer. Tem piedade deste servo imperfeito. Deixa teu coração bater forte em meu peito. Bater forte em meu peito. Vem, Senhor, vem. Do homem, Jesus ressuscitado, vem mudar a minha história, como fez na vida de Nicodemos e de tantos santos. Vem, Senhor Jesus, vem ressuscitado, vem, Jesus misericordioso. Vem tocar minha história.